explosiva. Estresse, a pinga, aspira cocaína. Insanidade vinga por aqui. Quero ver cê manter proceder. Fidelidade não se corromper. Quero ver pressionado todo dia, desde os 7 anos. O que você vai ser quando crescer, fulano? Papai mó pavio, mamãe mó isqueiro. Sem estudo, tô fudido, tô sem trampo, sem dinheiro, desespero. Medo da derrota, na rua rola bola, desempenho nota 10 na escola. Mundo olha, bate palma, muito bem, foi além. Os coroa diz amém, um a menos na Febem. Maluco cresce tipo tem doce ilusão, que o diploma profissão vai trazer tudo de bom. Empresa de renome, prédio na Paulista, funcionário de elite, é, terno de grife então, carro do ano, almoço executivo. Sonho de todo brasileiro fazer um positivo. Não critico os tipo que quer se dar bem, mas a realidade é diferente, eu sei. Estresse, estresse, dinheiro, dinheiro. Sem essa porra eu tô ficando doido. Estresse, estresse, dinheiro, dinheiro. Corrida atrás do ouro, tô com desespero. Estresse, estresse, dinheiro, dinheiro. Sem essa porra eu tô ficando doido. Estresse, estresse, dinheiro, dinheiro. Corrida atrás do ouro, tô com desespero. Pacato cidadão, um monstro enrustido. Liga a fita, ó, veja só, liga os tipo. É, moleque novo, desejo mais profundo e pop. Montado nos artigos, leva mina pro shopping. Bem pop, rolê de esquema. Pipoca, guaraná, quer beijar no cinema. Exploração, rouba cena, vida real, a bala. Em casa, cortar a luz e a água. Aluguel venceu, meu Deus, lá vamos nós. Primeira ocupação, office boy, ascensão sem chance, escolher trampo não dá. Desemprego e recessão faz o barco afundar. Aí, no fim do mês, salário de miséria. Desejo e ambição, passa régua, ré. Quero ver você manter proceder. Fidelidade não se corromper, quero ver. Quem espera sempre alcança, segura onde vem. Mundão trata melhor quem se veste bem. Paciência é pra quem tem, ser João ninguém é foda. Tipo Sandy Júnior, todos querem tá na moda. Estresse, estresse, dinheiro, dinheiro. Sem essa porra, eu tô ficando doido. Estresse, estresse, dinheiro, dinheiro. Corrida atrás do ouro, louco desespero. Estresse, estresse, dinheiro, dinheiro. Sem essa porra, eu tô ficando doido. Estresse, estresse, dinheiro, dinheiro. Corrida atrás do ouro, louco desespero. Bomba pronta pra explodir, conte até três. Pior que o fim do mundo aqui é só o fim do mês. Da rotina de vida, sofrido, pobre brasileiro. Batalhador, devoto de São Jorge, guerreiro. Melhora, não vejo desemprego, aqui é praga. 20 mil candidatos pra apenas uma vaga. Saída de emergência é quase sempre o crime. É pra catar aquele Nike que ele viu ontem na vitrine. TV estiga, andar na estiga nos artigos então. Bem diferente dos mais velhos que se tem saúde tá bom. Mas se ficar doente vai ver que é mil grau. É sem convênio, é capaz de morrer na fila do hospital. Favela paga o preço, nego, dá pra acreditar. Enquanto madame compra no Oscar Freire com seu credit card. De vento em polpa, desigualdade segue assim. Nessa corrida do ouro que não tem fim. Estresse, estresse, dinheiro, dinheiro. Sem essa porra eu tô ficando doido. Estresse, estresse, dinheiro, dinheiro. Corrida atrás do ouro, tô com desespero. Estresse, estresse, dinheiro, dinheiro. Sem essa porra, eu tô ficando doido. Estresse, estresse, dinheiro, dinheiro. Corrida atrás do ouro, louco.